Último fininho, a mala tá pronta, vou ter que partir. A dama na cama me olha e sorri. Percebo o motivo pra poder voltar aqui. Fiz essa parte aqui, não sei como me despedir. E deixando a vida me levar pra poder conquistar, eu vou ter que seguir. Mas eu guardo tudo que vivi, vi tempos para descobrir aí. Momentos incríveis, indescritíveis, vivi situações terríveis. Sim, pra deixar guardado lições e visões pro meu fardo. Livrado de decepções, só percepções pro meu aprendizado. Sentido eu sigo focado, sentido ser abençoado. Minha vida nunca foi parado, quero achar o chão que nunca foi pisado. Ser lembrado e lembrar pra fazer do nosso todo povo. Tornar cada canto meu lar, me perder minha chave, ver tudo de novo. Eu me sinto vivo, me deixa sonhar. Deixa eu viajar, deixa eu me perder. Deixa eu me encontrar, tempo vai valer quando eu descansar. Eu me sinto vivo, me deixa sonhar. Deixa eu viajar, deixa eu me perder. Deixa eu me encontrar, tempo vai valer quando eu descansar. Na minha coroa, me despeço e peço a bênção. Vou atrás da recompensa que é maior do que se pensa. Eu nasci pra voar, pra poder ver o mar, longe de tudo que vier pra atrasar. Eu vou viajar já, que a pressão daqui tá demais. Nas alturas ficando bem já, um lugar onde me entrega paz. Uma cachoeira pra lavar a alma, pureza, natureza traz. Ou na praia tomando a gelada, ou é igual meus ancestrais. E sabendo que ela me espera, é a única razão pra eu querer voltar. De voltar pra minha terra, cheio de saudade, novas histórias pra contar. Leve a essência da onde eu vim, sabendo que o mundo é gigante. Vou além do horizonte, não me contento com tão pouco assim. A vida passa no instante, mesmo que esteja distante. Eu sei que a estrada tá bem longe do fim, aí. Eu me sinto vivo, me deixa sonhar. Deixa eu viajar, deixa eu me perder. Deixa eu me encontrar, tempo vai valer quando eu descansar. Eu me sinto vivo, me deixa sonhar. Deixa eu viajar, deixa eu me perder. Deixa eu me encontrar, tempo vai valer quando eu descansar. Nascido onde o céu é lindo, olhares te julgam, todos têm culpa. Viajante dos mares de ego, da terra de cego, meu plano de fuga. No mundo de muitos reis, onde a lei diverge a sobrevivência. Vilão se torna herói, porque o herói não tem competência. Estrelas no céu me parecem sorrir. Me lembro de amigos que cedo partiram. Caminho de espinhos, sangrei, eis-me aqui. Encontro conforto enquanto elas brilham. Amores, aromas, sabores e cores. Profetas, pecados, promessas e odores. O que cheira mal aqui, no lugar é só o descaso. A quem confiamos nós, confirmamos nós de um falso abraço. Saudades de quem não vi e dos que fiz, poucos leais. Amigos que já amigos, não são amigos nem amigáveis. Os ventos, a vela contra as tormentas me deu destino. Hoje o destino eu sopro aos ventos e meus tormentos me mantém vivo. Estrelas no céu me parecem sorrir. Me lembro de amigos que cedo partiram. Caminho de espinhos, sangrei, eis-me aqui. Encontro conforto enquanto elas brilham. Eu me sinto vivo, me deixa sonhar. Deixa eu viajar, deixa eu me perder. Deixa eu me encontrar, tempo vai valer quando eu descansar. Eu me sinto vivo, me deixa sonhar. Deixa eu viajar, deixa eu me perder. Deixa eu me encontrar, tempo vai valer quando eu descansar.